com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE, e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual o assunto do programa de hoje? Olá, João. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela Rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós temos o prazer e a honra de termos uma convidada especial, a professora Verônica Tavares, da Universidade Rural de Pernambuco. Bom dia, professor. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa com você. Conversaremos sobre o projeto da RENOEM, a Rede Nordeste de Ensino, que envolve quatro universidades regionais e da qual a professora Verônica Tavares é uma das coordenadoras. Professora Verônica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de começar com a seguinte questão. Qual é a importância que tem uma rede de ensino interinstitucional e universitária na formação de professores e pesquisadores da nossa região Nordeste? A Rede Nordeste de Ensino, ela foi criada em 2021.2, e a importância da rede diz respeito à integração de professores de várias regiões do Nordeste, a partir de diferentes temáticas, e essas temáticas dizem respeito a pesquisas na área de ensino. Então, a importância é que a questão da rede, né, o programa de doutorado em nível de ensino, contribui para proporcionar o enriquecimento, né, teórico-prático, né, do ensino nas áreas de ciências, humanidades, artes e matemática, né, visando impactar diversos atores sociais. A rede também contribui para que os professores possam discutir e desenvolver práticas pedagógicas, né, em espaços formais e não formais, visando estimular a autonomia formativa desses professores e a transformação dos processos educativos. Né. Os professores também, né, que entram na rede, esses professores eles já atuam, né, nas suas escolas. A rede funciona de segunda a terça-feira, né, com aulas pela manhã e à tarde. A rede ela fica situada na Universidade Rural de Pernambuco, né, que é o polo da UFRPE, fica no primeiro andar do Bloco A, e a gente conta, né, com a estrutura da universidade para sala de aula, contamos também com a articulação de professores que fazem parte do programa. São 15 professores de diversos departamentos da Rural, né, da área de Química, de Biologia, de Física, de Matemática, professores também da área que possui doutorado em Educação, professores do Departamento de Educação, e esses professores, eles orientam pesquisas na área de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Artes e Matemática. A rede também ela busca contribuir para o avanço teórico-metodológico, né, de pesquisas na área de ensino, de forma mais abrangente, né, incluindo essas áreas que a gente já mencionou, ciências, artes, humanidades e matemática, buscando atender às necessidades de ensino e aprendizagem, né, de política de currículo de escolas da região de Pernambuco, tanto da região metropolitana como das cidades do interior de Pernambuco e de outros estados. Atualmente, a rede ela consta com 108 professores, são 15 professores aqui da rede do Polo Recife, né, UFRPE. No momento, nós temos 45 doutorandos matriculados aqui na rede da UFRPE. As instituições que fazem parte dessa rede é a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal Rural de Pernambuco, da qual eu estou falando e representando agora, Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, Sudoeste da Bahia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e a última universidade que ingressou ano passado é a Universidade Estadual do Maranhão. O programa em rede, né, em nível de doutorado, né, conta com as linhas ensino, cultura e currículo, né, essa linha busca articular estudos relativos a políticas, práticas curriculares, o trabalho pedagógico, formação de professores, né, e tudo isso considerando, né, o contexto histórico, social, ambiental. A rede, ela tem trazido estudantes de várias regiões do interior de Pernambuco, né, e também estudantes, né, que já atuam como professores de outros estados de Pernambuco. Uma outra linha também de pesquisa que a rede oferece é a linha Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências e Matemática. Essa linha, ela busca investigações, né, sobre práticas e estratégias didático-pedagógicas, né, em espaços formais e não formais de educação. E aí faz isso com base em diversas correntes epistemológicas, né, que buscam o quê? Uma apropriação do conhecimento do ponto de vista cognitivo e metacognitivo, justamente com enfoque nas áreas de ciências, matemática, ciências humanas e artes. Temos uma terceira linha também, que é a linha do ensino tecnológico, voltado para pesquisas, né, e práticas e construções curriculares, né, envolvidas no ensino tecnológico. Esse ensino tecnológico envolve o quê? O ensino das engenharias, o ensino da tecnologia de educação, e essa linha, né, ela aborda investigações do ensino tecnológico em seus diversos níveis, no ensino básico, superior, na formação de professores, né, e visa discussões sobre práticas e aspectos curriculares, inovações pedagógicas, né, e aí também alfabetização científica e tecnológica, visando a formação integral dos sujeitos. E isso tudo acontece, né, também buscando a inclusão, né, de estudantes, né. Então, a gente tem algumas pesquisas que elas são voltadas para o desenvolvimento de materiais didáticos e metodologias integradas com a tecnologia da informação e comunicação, visando atender diversas necessidades, né, de deficiência de estudantes que estão na escola, né, e apresentam esse problema. Apresenta essa necessidade. Hoje em dia a gente sabe, né, que as políticas públicas têm se preocupado com a questão da inclusão na escola, né, a inclusão dos estudantes. Então, a rede também trabalha com esse tipo de pesquisa que visa atender essas necessidades. Vamos falar agora do perfil do nosso egresso. Qual seria o perfil do doutor, né, em ensino, né, que sai da rede? O principal perfil, né, é formar um profissional, né, que ele possa atuar de forma autônoma e colaborativa em diferentes contextos educacionais, né, que envolve saberes científicos, das humanidades, das artes e da matemática, numa perspectiva crítico-reflexiva. O endereço do nosso site da Renoem para mais informações é o www.renoem.net.br. No momento, estamos com inscrições abertas, né, para a entrada de novos professores na rede, né, que a gente chama de edital de credenciamento, e essas inscrições vão até o dia 22. Então, a rede recebe professores de diferentes áreas, né, com perfil doutorado em educação, ensino de ciências, doutorado em psicologia, doutorado em sociologia, doutorado na área de humanidades, né, doutorado em ensino de matemática. E atualmente, né, a rede, ela conta com alguns macroprojetos, né, vou citar alguns para vocês terem ideia. Na linha de ensino, currículo e cultura, nós temos um macroprojeto, né, que envolve a integração de pesquisas, né, de diversos professores da rede, né, de vários polos, né, acadêmicos, e aí esses projetos contam, né, com o foco na educação inclusiva, diversidade, políticas públicas e ensino. Temos o foco também de projetos na área de currículo e formação docente e práticas pedagógicas. já na linha de práticas pedagógicas no ensino de ciências e matemática. Então, temos pesquisas e projetos que versam sobre a formação de professores em diferentes perspectivas, métodos, técnicas e recursos de ensino, modelagem, resolução de problemas, história e filosofia da ciência e da matemática, das áreas de artes e humanidades. Na linha 3, que é o ensino tecnológico, contamos com projetos de pesquisas na área de práticas, espaços e construções curriculares, ensino tecnológico e tecnologias inclusivas. Nosso programa também, no momento, né, ele participa de alguns editais, né, editais internos de cada polo, né, no caso, no nosso polo. Houve um edital recente, divulgado pela CAPES e promovido com financiamento da CAPES. Esse edital diz respeito ao programa de doutorado de sanduíche no exterior. Então, um dos nossos doutorandos, né, é o Valdemar, que ele é da linha 1, que é Ensino, Currículo e Cultura. Ele se candidatou a esse edital e agora, né, nesse presente momento, ele se encontra na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, desenvolvendo sua pesquisa, né, que é orientado pela professora Carmen Farias. Com relação às disciplinas da universidade, nós contamos com disciplinas que a gente chama, né, da área de linha de concentração, né, da área de concentração, e aí algumas dessas disciplinas, né, a gente pode citar para vocês, ensino, currículo e práticas pedagógicas, que é uma disciplina que discute, né, os documentos oficiais curriculares, né, que regem o ensino e a educação no Brasil, as práticas pedagógicas realizadas pelos professores a partir desses documentos oficiais, né, análise do fazer e do pensamento do professor a respeito, Verônica, desses documentos. Sim, professor? Deixa eu interromper um pouquinho. João, gostaria de fazer uma pergunta que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com isso que você está acabando de relatar. Escute a pergunta de João, que eu acho bem interessante e tem tudo a ver com isso que você está dizendo. Por favor, isso. João. A pergunta seria: quais são os objetivos futuros que a rede pretende alcançar? Ok, uma pergunta bem importante, João. Os objetivos futuros dizem respeito, né, a nós ampliarmos a rede de internacionalização, e aí o professor Flávio Brainer, né, ele é professor visitante da UFRPE, ele também participa do nosso programa, que é o doutorado de ensino, e ele já vem fazendo um trabalho de articulação com várias universidades, né, do exterior, tanto as universidades da América Latina, como universidades também da Europa, né, para que a gente consiga parcerias e projeto de pesquisa e orientação conjunta, né, entre professores da Rural e professores dessas instituições, com foco de estabelecer e consolidar a internacionalização no programa. Temos outros objetivos também, que é o quê? Ampliar o quadro de professores. No momento, nós temos 15 professores. A cada semestre, né, a cada ano, há um ingresso de 17 doutorandos por ano. Essa procura, ela vem aumentada, então a gente sempre tem candidatos aprovados, que eles ficam na lista de espera, mas nós não temos professores para poder orientar, então a gente pretende ampliar esse quadro de professores. Pretendemos também reorganizar a nossa página do site, né, dar uma nova cara do ponto de vista estético e do ponto de vista também do conteúdo. E nós pretendemos, né, ampliar as parcerias de orientação com intercâmbio de professores de outros polos, né, por exemplo, professores da UFS vindo ministrar disciplinas presencialmente na Rural e vice-versa, e intercâmbios entre os alunos de outros polos, por exemplo, professores da UFC, alunos da UFC vindo aqui para a Rural e alunos da Rural indo para a UFC. Então, essa é uma nossa meta futura, né? E melhorar também as condições de infraestrutura do programa. Verônica, você tem, na verdade, uma dupla formação em química e em pedagogia. Você tem doutorado em educação. Eu acho que uma preocupação que a gente precisa ter hoje em relação à formação do professor é que ele possa receber uma formação multifacetada, uma formação plurívoca, ou seja, tanto ter a capacidade de refletir sobre as condições de produção do conhecimento, sobre a finalidade, os objetivos e as consequências desse conhecimento. Como é que você, Verônica, que tem uma dupla formação na área das ciências duras e exatas, química, mas também na área das ciências humanas, quer dizer, aquela que nos permite obter alguns instrumentos de crítica e de consciência judicativa, como é que você vê essa articulação na formação do professor entre um conhecimento que vem das ciências humanas junto com um conhecimento que vem das ciências exatas, tão necessárias para o desenvolvimento, para o progresso, digamos, de uma sociedade moderna? Obrigada pela pergunta, professor Flávio. Uma pergunta bem interessante, né, bem pertinente para a formação dos professores de diversas áreas, especialmente professores da área de ciências da natureza, né, da qual eu atuo. Eu atuo como professora na área de ensino de química. E aí é importante que o professor de química, ele receba, né, ele possa ter a oportunidade, na formação inicial, ele possa ter um contato, né, uma discussão articulada dos conhecimentos específicos, né, que a gente chama da área de química dura, das químicas analíticas, orgânicas, com a área de ensino, que são disciplinas que articulam o conhecimento pedagógico, e aí o professor, ele tem um contato direto, do ponto de vista teórico-prático, com a história da química, como é que ele desenvolve materiais didáticos de química. Ele também tem um contato sobre uma formação filosófica do ponto de vista do ensino de química e uma formação social. Então, esse contato, eles contribuem para a formação de um professor mais abrangente, e essa articulação da disciplina específica de química com os conteúdos pedagógicos propicia uma formação integral e que tem sido exigida tanto pela sociedade, né, contemporânea, e tanto também pelos documentos oficiais, né, que direcionam a formação de professores de química em serviço e a formação inicial. Então, seria essa uma das contribuições, né, muito pertinente. Verônica, uma das preocupações atuais da atual reitoria da Universidade Rural é com a internacionalização, na qual eu estou trabalhando um pouco, sobretudo com universidades tanto da América Latina, quanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, e a gente está articulando alguns cursos e algumas publicações. E eu acho que é tão importante uma articulação regional como essa da RENOEM, que trabalha com a perspectiva dos problemas da formação do pesquisador e do professor nas condições regionais, ou seja, sociais, culturais e econômicas que nós vivemos, mas também a importância da articulação dessa formação com a perspectiva de uma economia globalizada, como essa que nós vivemos, e aí é onde entra a importância desse fator de internacionalização. Como é que você vê, então, essa articulação entre internacionalização e regionalização da formação? Para terminar. Sim, uma excelente pergunta, professor. As duas articulações, tanto do ponto de vista regional como da internacionalização, ela contribui para o desenvolvimento, principalmente das regiões do interior do Nordeste. Então, a gente tem tido uma procura muito grande. Então, é importante, né, que os secretários das regiões do interior, eles possam ter essa sensibilização para liberar os seus professores, né, que estão na escola, para que eles possam participar do doutorado, assistir nas aulas durante a semana. Então, isso vai contribuir para a formação de profissionais. Então, quando eles terminarem o doutorado, eles vão chegar com a bagagem teórico-prática mais consolidada a partir, né, do que eles estão tendo possibilidade, né, de estudar e vivenciar sobre pesquisas de articulação entre as regiões do Nordeste e também de pesquisas em nível internacional, né, de professores que são convidados ao programa. Então, eles vão retornar com a nova habilidade, né, vão ser habilitados para que eles possam desenvolver de forma com qualidade, né, de excelência, uma educação nessas regiões a qual elas pertencem, né? Então, a importância aí da sensibilização dos prefeitos, junto com as secretarias de educação, de liberar seus profissionais para que eles possam assistir às aulas e participar do programa durante esses 2 anos, que são 2 anos intensos, em que os alunos, eles participam de pesquisa, eles participam de seminários, eles fazem articulação com estudantes e professores da região Nordeste, de outras instituições, e tem contato também com professores palestrantes na área de educação e ensino de instituições internacionais. Ótimo. Nesse momento, eu acho, Verônica, que a Universidade Rural tem feito um esforço muito grande, as 5 pós-graduações com que eu estou trabalhando, tem feito um esforço muito grande nesse programa de internacionalização. Eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes, e sobretudo aqueles que se interessam por esses programas internacionais, que estão sendo contactadas a Universidade de Buenos Aires, as universidades de Mar del Plata, na Argentina, a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, a Universidade de Coimbra, em Portugal, a Universidade de Lyon, na França, e a Universidade de Nantes, também na França, estão sendo articuladas para que a gente possa ter um programa conjunto de formação do professor envolvendo... Eles participam de um seminário regional da Rede Nordeste de Ensino, que acontece a cada 2 anos, que a gente chama SECMATE, e ele acontece sempre no final do ano. Então, os doutorandos, eles participam, apresentando seus projetos de pesquisa e divulgando suas pesquisas, né? E visa essa articulação entre os doutorandos da rede em nível Nordeste. Eles participam também do nosso seminário, que acontece aqui na Rural, a cada 2 anos também, que é um encontro de pesquisa em educação e diversidade. Então, eles têm a oportunidade de apresentar trabalhos, né, e divulgar suas pesquisas. Professora Verônica, nosso programa Conversa com Flávio Braine está chegando ao seu término e eu agradeço imensamente os esclarecimentos e as informações que você nos dá e aos nossos ouvintes a respeito da Rede Nordeste de Ensino e suas articulações interinstitucionais com as nossas universidades da região. Muito obrigado e uma palavrinha final para os nossos ouvintes, professora Verônica. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de divulgar a Rede Nordeste de Ensino, né, que é um programa de pós-graduação em nível de doutorado, que ele tem contribuído, né, para a estratégia, né, que é uma das metas regional, nacional e internacional, a qualidade da educação e a expansão da educação em suas diversas modalidades, né? E informar que quem tiver interesse, nós temos o contato do programa, o e-mail, que é coordenacao.renoen@ufrpe.br. E falar para vocês que foi um prazer estar aqui junto com o professor Flávio Braine, discutindo sobre o doutorado em ensino e junto também com o João, que é o responsável, né, por essa gravação. Muito obrigada, um bom dia, estamos à discussão na UFRPE. Muito obrigado, Verônica. João, uma passagem final, grande abraço. Na próxima semana tem mais conversa com Flávio Braine. Obrigado, professor. Muito obrigado, Verônica. E obrigado a você, ouvinte. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Braine, junto com os estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé. Sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis. Na edição, Ícaro Ricarte, de Rádio, TV e Internet. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcasts. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Braine.